Olá, meu nome é Bruno, eu sou acadêmico do curso de cinema, faço a disciplina de Oficinas Orientadas de Audiovisual 1 e nesse relato de escuta que foi proposto pela professora Marina Mapurunga, eu decidi iniciar minha escuta pela escadaria que fica aqui na rua onde eu moro, em São Félix. Eu não consigo precisar o horário que deu início a essa escuta, porque eu acabei não levando nenhum equipamento eletrônico para não me distrair mesmo, então eu não consegui ver o horário, mas foi no dia 7 do mês 10, agora de 2022, e eu iniciei essa atividade de escuta caminhando até uma escadaria que tem aqui na minha rua, né, que sobe a ladeira. E me pus ali sentado bem no meio ali da escadaria e pude escutar e perceber alguns sons, né, naquele momento que eu fiquei ali. Tava um tanto quanto silencioso, mas era possível perceber sons de pessoas conversando, que foram ficando evidentes, e um portão ele logo se abriu e fechou com uma batida bem forte. Aí também tinha o latido de dois cachorros que estavam ali, o seu dono, que havia acabado de abrir, fechar o portão, ele ia caminhar com os cachorros ali pela rua e eles estavam bastante agitados, assim, então o som dos cachorros mesmo ali no latindo ficou bem perceptível. E por um instante assim, e um som muito baixo, quase inaudível, das patinhas dele tocando o chão, foi possível escutar naquele momento. Mas foi por um curto período. E aí depois um silêncio, ele ficou um tanto quanto predominante ali naquele ambiente. E à medida que eu fui me atentando para esses sons que estavam desse silêncio, eu pude perceber os sons do vento nas árvores, que daquele ponto que eu estava sentado não era possível ver as árvores, mas era possível escutar os sons do vento tocando ali nessas árvores, né, balançando aí essas folhas. Aí eu me pus de pé, fui descendo a rua e eu fiquei próximo à escadaria da igreja. Eu encontrei ali naquele ponto com o senhor que estava caminhando com os cachorros, ele já tinha descido já fazia algum tempo. Encontrei com ele e pude perceber que tinha alguns sons bastante marcantes na caminhada dele. Quando ele andava pela calçada, ele arrastava o chinelo em alguns momentos, e em outros momentos, quando ele erguia o pé, a sola do chinelo, quando batia no pé, produzia alguns estalos, e aí ficou bastante evidente isso para mim naquele momento. E aí eu fiquei atentando um pouco mais, havia algumas senhoras conversando ali em cima, na parte superior ali da igreja, próximo à porta da igreja. Não percebi, acho que não estava tendo missa ou culto naquele momento, acho que era apenas uma reunião, alguma coisa do tipo, e elas estavam conversando ali, próximo à escadaria, na parte superior ali. E eu fiquei atentando ali porque logo ao lado da igreja tem a agência do Banco do Brasil e havia algumas bandeiras hasteadas ali. E quando o som tocava nelas, o barulho do pano em atrito ficava bastante evidente, mas era baixo, mas era possível ouvir o som do pano tocando um no outro. Aí eu caminhei um pouquinho mais em direção à CPNSC. E tem uma espécie de guarita ali. Eu fui caminhando ali para essa guarita porque eu estava escutando alguns sons de sopro, de instrumentos, e aí eu queria perceber de onde vinham esses sons de instrumentos musicais. E aí eu fiquei ali naquela guarita e eu percebi que eram sons de uma orquestra que ficaram bastante evidentes naquele momento. E é uma orquestra ali por perto, eu não procurei ver realmente onde era essa orquestra, mas dava para saber mais ou menos assim um senso de localização de espaço que era ali por perto. E ali nessa guarita tinha alguns senhores conversando no próximo ao sindicato, próximo à escadaria. Eles davam muita risada, mas foi algo que foi bastante rápido. Eles ficaram pouco tempo e logo eles se dispersaram, foram embora. Continuei escutando os sons da orquestra e era bastante evidente o som metálico de instrumento batendo como se fossem pratos, também instrumento de sopro era possível perceber bastante. E continuei ali, já estava decidindo ir embora quando eu escutei o barulho de uma buzina vindo de longe, o que eu presumi que fosse o trem vindo. Aí eu decidi aguardar para poder perceber os sons que os vagões iriam fazer ali na linha do trem, que ia passar ali pela minha frente, porque a gente comumente não fica muito atento aos sons. E aí eu fiquei ali nessa guarita por um tempo ainda. É, só que, para minha decepção, veio um vagão só, e aí eu não consegui, perceber tantos sons quanto eu queria, mas por esse vagão que foi passando ali, dava para escutar o chiado do som, do metal tocando nos trilhos também, o som do movimento, que ficou bastante evidente, o som de ferro batendo, ferro em movimento. E foi basicamente isso que eu pude perceber nessa escuta que eu fiz aí pela rua aqui de casa, ali pela frente. Foi mais ou menos isso. Foi um trabalho bastante interessante, porque comumente a gente não se atenta tanto a esses sons, não exercita a escuta, né? A gente apenas ouve. E para mim foi bastante interessante. Gostei bastante de realizar essa escuta.